Ferrugem em casa. Você botou o doce na minha boca, me atiçou e me deixou sem juízo. Pensei até em te propor uma parada, passar apenas uma noite contigo. Naquele tempo a gente era inocente, tinha receio de se perder comigo. A nossa história ficou mal acabada, e esse passado se tornou um castigo. Castigo. Você foi embora e levou um pedaço do meu coração que ficou no espaço. É dor que não passa nunca mais. São coisas de anos atrás, e eu continuo chorando por ela. O tempo passou pra nunca mais voltar esses anos atrás e realizar meu desejo com ela. Bora, gente! É dor que não passa nunca mais, nunca mais. Você botou o doce na minha boca, me atiçou e me deixou sem juízo. Eu pensei até em te propor uma parada, passar apenas uma noite contigo. Naquele tempo a gente era inocente, tinha receio de se perder comigo. A nossa história ficou mal acabada, e esse passado se tornou um castigo. Castigo. Você foi embora e levou um pedaço do meu coração que ficou no espaço. É dor que não passa nunca mais. Vambora. São coisas de anos atrás, e eu continuo chorando, chorando, chorando por ela. O tempo passou pra nunca mais voltar esses anos atrás e realizar meu desejo com ela. Deixou sem juízo. Eu pensei até em te propor uma parada, mas infelizmente não deu certo, né? Quem gostou faz barulho.